think I found. I did it. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, dos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, toda todo sempre, O Pai, que o Pai seja com todo. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu Hello! É terça-feira, dia 30 de setembro. A nossa Robert de hoje é Camila Lizzi. Bonita. A Camila é bonita. Até que enfim, hein? Gatinha, até. Obrigada. A Camila tem 29 anos, ela é secretária. Secretária de quê, bebê? Secretária de diretor, mas faz um mês agora que eu tô sendo analista administrativo predial. Puta zona! Ela tá muito só louca. Tô tomando na tobinha. O que que é? O que que é? Tô tomando na tobinha. Tá tomando na toba? É gostoso. Você, Por quê? É ruim? Porque não, você é administrativo predial? Isso, não. Não, porque assim, secretária, você fica lá na sua cadeirinha só pedindo ajuda, né? Agora, antigamente eu era o martelo, agora eu sou o prego. Entendi. Então, antigamente era tranquilinho, agora o pessoal faltou papel higiênico, o pessoal toca lá no meu ramal pra eu levar lá no banheiro. Que entendi. E é melhor então ser secretária do diretor. Opa. Não recebe muita gente, é só na elite. Só sussa. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Muito bem. Vamos lá, Gabiru. Vamos às notícias, Gabiru. Aos 36 anos, Shaquille e Noel enfrenta histórico de lesões. Diego Maradona Júnior revela o desejo de jogar no River. Fala. Plate. River. Certo? Manifestação de GRI. Puta, cara. Pera aí. Manifestação do Green Break. Greenpeace. Cãos no tanto de cão. Buenos Aires. Cãos. Que é cãos? Cãos. Caos. Caos. É um jumento. É isso aqui. Arma amada de. O que é? Aqui, ó. Como? Vai. Ahmadinejad está disposto a conversar com os Estados Unidos, diz o presidente do Iraque. Superávit do setor público. Ô, Gabiru, a diretoria reclamou de você. Ai, quem? Ah, não. Tadinho. Sentei lá hoje, já tomei uma. Sério? Uma chamada. Do quê? Reclamaram o quê? Falou, esse gago aí, pô. Que graça que tem esse gago. É o tu. Ai. Que graça que tem, Emílio. Que graça que tem esse gago aí? Essa turma meia-boca que tá aí no pânico. É. Vixe, Maria. Então vai ficar só você. Né? Ele é um gnominho do pânico. É minha substituir? É verdade. Encerra o quadro. Dancei. Pra sempre. Simbora! Hemorroida. Você ouviu? Gabriel News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16. Isso é. Meu Clóvis Bornai é hétero. Oh. Vamos lá. Nada. É. Preferível ser covarde 5 minutos a ser defunto em 1 minuto. Entendi. Quem você convidou? Convi gravida. Fala aí, minha, beleza? Beleza, galera. Dormiu? Tranquilo? Bom, hoje nós teremos a presença aqui de Dani Bolina, Piu Piu e Gabi, com as paniquetes, capa da revista. É o seguinte, vou falar uma coisa pra você, irmão. Fala. Esculacho, né? Escuta, vagabundo. Esculacho. Não, escuta, vagabundo, essa revista, hein? Tá linda. Olha, é isso, eu tá vou... As três são lindas. Eu vou dizer uma coisa pra você. Agressão. Não me impressiona mais. Por quê? Já viu pelado também? É, a idade. Não sei. Será que é a idade? Eu acho. Não é, você viu muitas mulheres bonitas. Seu repertório de bifetas já deu, já. Eu acho mais bonita aqui a nossa Camilinha. E eu? Obrigada. A Camila é bonita mesmo. Eu prefiro a Camila, sim. Quer trocar nariz comigo? São águas passadas. Essas. Águas mutantes. Essas negas com pinta na testa. É, imagina. Não sei, não me impressiona. Eu sou natural, tem que ficar com natural. Não me impressiona mais. Sou também, né? Sou. Esses seios balões. Esses seios durepox. Seios balões. Eu sou magrinha. É, o outro agora balão. Tá saindo. Gabiru, eu acho melhor você nem contar a piada hoje. Ai. A barra pesou aí. Tadinha. Casa caiu pra você. Casa caiu pra ele. Tá, deixa ele contar. Caiu geral. Geral mesmo? Gish Maria. Geral. Então, Gabiru, só a vinhetinha, simbora, hemorroida. Nossa. Simbora, hemorroida! As mulheres da lente. Elas são tão belas. Vamos ver suas panelas. O ouvinte é malá. Vamos ver tão mal bem da lá. Já está na hora. Cadê Teresa? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ticaraca, ticaraca, tá. Cadê Teresa? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Teresa foi no samba lá do morro e não me avisou. Fica aqui, fica, ticaraca, tê. Será que ela arranjou outro crioulo, pois ainda não voltou? Cadê Teresa? Juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar. Vou jogar minha viola, meu casaco e eu vou trabalhar. Beleza. Cadê Tereza aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan? Ó, é o seguinte, manda a sua pergunta aqui no pânico na internet.com.br. Nós estamos aqui todos bonitinhos, elas estão aqui com a revistinha na mão, evidentemente esperando que você dá uma revista aqui, por gentileza, Amanda. Amanda está aqui. Tá com duas revistas. Você pode passar na banca agora, que saiu hoje, daqui a pouquinho o Júnior da banca aqui estará. A revista Sexy. Prêmio. A revista Sexy, que tem na sua capa elas. Elas. Dani Bolina, Gabi e Piu Piu. Linda! Naked again. Peladas, três é demais. As três estão aqui na Sexy Especial. Mulher Bonita é aqui para você comprar ou baixar na internet. Aí vai depender do critério. Não, não fala isso, tem que comprar, não baixar na internet. Sei, mas as pessoas gostam de baixar hoje em dia na internet. Não, tem que comprar revista, sabe por quê? Porque o ensaio é bonito, pra você guardar, pra você olhar toda vez que você tiver vontade. E ler. Pra grudar as páginas. Não adianta você olhar. Vai pra internet em... Ai, não, fora que na internet a qualidade da foto não é a mesma coisa, é muito mais escura. Não tem todas. Estão ganhando na revista. Vai enxergar direito. Lógico. Na revista a pessoa vai guardar pra vida inteira. É verdade, Sabrina. A madrinha, Sabrina. A Sabrina eu tenho lá. Entendeu? Eu tenho a sua lá. Tem guardadinha? Eu tenho a da Sabrina. Aonde? banheiro? Não, eu tenho as duas Playboys. É. O banheiro dos fundos. Guardar. Eu guardo de lembrança, de recordação. Lá em casa, Miranda. Meu pai tem uma mala cheia. De Playboy? É, que ele guardava. De quem? Da Iona Magalhães. Deixa eu perguntar agora pra vocês. Sério. Piu Piu, você é a última que entrou. Ai, eu tô tão nervosa hoje. Por que você tá nervosa? Porque eu sei que vem bomba de vocês. Ah, que bomba? Você acha que vem bomba? Lógico. É uma arte. Você, o que você achou deste ensaio fotográfico? Vocês fizeram em Campos do Jordélio. Em Campos do Jordão. Por que vocês não escolheram um lugar assim mais... internacional. Caro pra fazer? Porque na verdade a gente escolheu o tema que a gente queria que fosse num Aras. Ah, vocês que escolheram Aras. A gente escolheu um Aras. E aí eles encontraram Aras em Campos do Jordão. Acho a gente não queria mais fazer praia. Porque, tá muito manjado. É, eu já tinha feito, a Gabi também, a Bolina também. A Gabi aí, fez em, lá em... No Sul. E no Sul. É, Farol de Você Santa fez Marta. Em Ilhabela? Em Trancoso. Em Trancoso. E a... Eu fiz em Ilhabela. Você fez em Ilhabela. Muito bem. Aí não queremos mais praia. É, aí a gente queria alguma coisa diferente assim. Aí a gente optou... E fazer com cavalos. Porque a gente queria cavalos. Que bonito! Que familiar! Você sabe que eu me lembro de um filme, Mimi e Meu Pônei. Ai, que horror, Emílio. Não, é verdade, é um clássico. É um clássico. Mimi e o Pônei, é um clássico. O é um clássico, é verdade, é verdade. É o Pequeno Pônei. É um clássico não, mesmo. É um filme muito, é um filme muito, muito bom. E aí vocês queriam uma coisa assim mais... A gente queria cavalo. Na verdade, a gente queria uma coisa mais selvagem. Aí eu pedi que a gente fotografasse com tigre, leão, mas as meninas ficaram com medo. Não, mas aqui é difícil, cobra. Gente. Imagina. Brincadeira. Fotografar agarrado no leão. Um bagulho leão. Com tigre? Claro, ia ficar lindo. Já ia ser um circo, então. Mas podia ser pelada na jaula, assim, não, lógico de fora. Que eu tenho medo. Ia ficar lindo. Deixa eu perguntar uma coisa. O que esse negócio tem na sua boca, Piu Piu? Olha esse negócio aqui. É o cabresto. Freio. É o freio, é o freio que usa no cavalo. É o booby cash. E não dá pra falar com isso. É que eu preciso de freio. Vocês pensaram no Mansur na hora de fazer o ensaio? Em quem? Mansur. Ele mexe com cavalos. E aí? E aí? A ideia de pousar as três foi de vocês ou da revista? Da revista. Da revista. Lógico, elas não têm ideia de nada. Claro que não, a gente já tinha pensado nisso e aí a revista fez a proposta. Tinha sim, a gente já tinha conversado sobre isso. Por que vocês que tiveram a ideia... Com certeza, a gente já tinha conversado não, sobre Gabi, isso. Não, Gabi. Juro por Deus que a gente imagina tinha conversado isso. Só que a gente ia deixar mais pro começo do ano que vem, final do ano, aí a proposta então, mas hoje. Aí como é que vocês se reúnem? Não, fala, eu vou fazer uma reunião. Eu não tinha tido a ideia das três. Se tivessem me chamado, falar, gente, né? Eu tinha saído sozinha com o cachê todo pra mim. Olha que bonito. Do quê? Do que você ia sair com você? Você tá mais bonita. Se ela pudesse, ela sairia sozinha, o cachê inteiro pra ela. O cachê? Eu sou realista. Mas aí o cachê divide? É melhor sozinho do que dividido, né? O cachê divide? Não, é um cachê só pra uma, menina. Não, o cachê não, é não divide. Sei, divide, pô. Lógico. Não sei. Não, é igual pras ser... três, lógico. Não eu tô tem aqui diferença, pra... Eu né? sei, mas é um cachê, evidentemente, maior do que se fosse só uma. Ou não? Tananana. E o silêncio? Pausa dramática. Não. É, pausa dramática. 10 mil não, pra cada é, um. Não, eu acho que não. Extrapola. Não, peraí. 10 mil. Peraí, não queira se meter na vida dos outros. Ai, ai, ninguém ai, se mete lá. Aliás, mandaram aqui o negócio. É. Falaram assim que eu e o Christian vão fazer uma dupla sertaneja. Qual? É o Toninho Cotoco. Que horror, Edinho. Você não tem direito a falar. Ai, viu? Evidentemente o cachê é melhor quando não, tem. O cachê é dividido. Não é que é triplicado, três. Mas não é. Só tão... que a gente vai acabar ganhando muito mais que da outra revista, porque a gente vai vender muito mais as três juntas, e é isso, então vai ser melhor. Não ganha nas gente. Vendagens. Com certeza, também. Mas vocês querem ganhar dinheiro, é isso? Claro. Por que, bebê? Eu preciso. Pra melhorar a vida. Ai, é, gente. Com certeza, tem que melhorar a vida. A gente tem que adquirir as coisas. As três. Eu não tenho ninguém que me dê nada, eu preciso comprar meu apartamento. Nós então três somos independentes país, e não tem. Dinheiro. E o jogador, com menina? Com certeza, que jogador? O seu? Não, mas tá certo. Ai, gente, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Mas não sustenta? Peraí, ô Silveirinha. Ele não sustenta. Sustenta. Então, eu queria saber se ele não sustenta. Uma mulher dessa, eu pagaria tudo pra você, eu confesso. Cheguei. Aliás, eu tava olhando a revista, viu, Piu Piu? Eu fiquei intrigado aqui. Intrigado. Ela falou o que que ela acha, como um homem deve ser, Zurita. Ela falou assim, caráter, atitude e boa pegada. Não fui eu que falei isso. Ah, piu-piu. Piu-piu. Não fui eu. O que é uma boa pegada? O que é uma boa pegada? É um sexo bom. Que é isso? Ah, é tudo. É isso também. Tem que ter a pegada, fala gente. A verdade, tem que pegar direito. Sim, eu entendi, eu entendi. É um cara com atitude. Com atitude, É um cara com atitude, isso aí. Entendi. Entendeu? Estou aqui pra isso. É, não pode ser igual o companheiro ali do Silveirinho que. Ai, que vem com chavequinho furado, rabinho. Chaveco furado. Não sabe o que disfarçar. Meu Deus. Não, eu vou pegar meu celular aí e vou. Ele é terrível. Ele tem duas a ligar pra você. Ele não tem mandando mensagem. Pra Piu Piu mandou mensagem. Ele não tem noção, essa pessoa. Alguém mentiu, alguém fez isso no meu lugar. Tem nada de mentira, né, Rabi? Gente, ele ouviu o que a Piu Piu falou. Tem que ser pegada, da pegada. Não pode. Nossa, educação, né? E fisicamente, como que tem que ser um homem fisicamente pra vocês? Vocês ligam pra isso, tem que ser, sabe? Ah, a primeira impressão tem que ser bonito, né? Depois não é só isso que conta. Ah, não tem, eu acho, um tipo certo que tu vai dizer, ah, sei lá, loiro, moreno. Tem que gostar, não sei te dizer isso. Não tem, assim, um tipo. A Dani Bolina tem tipo, né, Dani? Tem, que ela gosta do... Pagodeiro. A Dani tem um tipo bem específico. Eu gosto do quê? Pagodeiro. Não dá de Miguel, não. Nada de Miguel, não. Eu gosto do quê? Eu gosto de homem mais escuro. Xena Guerreira. Júnior Vai. Você gosta de quê? Homem mais escuro? É, o Divan. Preto, gente. Pronto. O cavalo, falei. Eu gosto de negão. Grande, forte. Você namorou aquele pagodeiro lá, como é que ele chama lá da banda? Belo. O Thiaguinho. Não, mas ele é pequeno. Para de querer fazer piadinha sem graça. Tô perguntando. Ai, desculpa, Emílio. Belo. Tô tentando render. Não, Belo. Belo é grande. Não, mas não rende assim. Então, desculpa. Mas dessa forma. Espera. Eu tentei soltar. Manda, assim. Manda chave. Deixa eu falar. Eu vou explicar pra você como é. Eu falo assim. Fiquei sem graça. Rabinho, a pergunta. Aí você faz uma engraçada e todo mundo ri. Vamos rir, vai. Entendeu? Não é, não. Belo. Vocês querem saber o tipo que ela gosta? Eu tô tentando render, desculpa. Pode falar? Não, eu quero saber dela. Quem que você namorou de banda? Que você namorou um cara famoso? O Thiaguinho. Um Thiaguinho. De banda não, vários de banda. Então, o Thiaguinho, que é da banda... Exalta Samba. Ele fazia samba pra você, ele tocava um pandeiro. Não. Hã? Não. Não tocava um pandeiro? Vem aqui, Bolina, Bolina. Bolina, é? Bolina, não. Bolina, Bolina. Mas você namorou bastante tempo ele? Namorei um ano e pouco com ele. Um ano e pouco. Você amava ele, o Thiaguinho? Amava. Claro que sério. Não. Eu acho que não. Sério? Não. Amava. Ele foi o cara mais famoso que você namorou? Não. Não, tem um mais famoso que a Mamãe. Como é que é o negócio? Ups, a Japa goelando. Fez uma música pra ela? Não. Fez. Eu sei um cara que ela pegou também. Alexandre Pires? Não. Jimmy Cliff? Não, um gigante. Quem? Não fala sobre isso. Abre seu coração pra gente. É uma bomba. Quem que fala? É uma bomba. Quem que você namora? É o jogador de basquete. Não. Vai, vai, fala. Quem que fala? Que não namorei. Não namorei. Ela pegou, ela pegou. Namorei. Meu último namorado foi o Thiago. Várias vezes depois que eu tô sabendo. Apaixonado por ela. Quem? Voltou várias vezes pro Brasil pra ver. Não, sério? É. Nossa, velho. Quem que é? Fala, vai, Japa. Fala um pouquinho pra gente. Steve Wonder? Quem é? Boa noite, nada cara, mais. O cara é gigante, não passa nem nessa sala. Shaquille O'Neal, vamos lá. Isso, vamos lá. É, falou. Pô, conta aí, tá bom. O cara não tá nem aí pra ouvir. Fala, boa. Vai, Bolina, fala. Vai. É daquele Globetrotters lá. Jesus! Jesus amado! É verdadeiro basquete, ele fazia. Só na enterrada. Nega pegou o clube troca. O verdadeiro basquete. Sim, grandão, gente. Olha, eu acho. Tem que estar pegada. Eu acho que vocês não têm nada com os relacionamentos amorosos dos outros. Pegou? Mas é curioso. Quem é a Amanda? Quem sou eu? Quem é você, Amanda? Pra falar. Quem é o Bola pra falar dos outros? Com Mas certeza. É engraçado. É. Não é engraçado. Engraçado é o Salsicha também é engraçado. Não é mais, já morreu. O cara do Globetrotter. Já tava morto, eu sei que não tinha visto. Muito bem. Pode fazer essa pergunta. Por que Tânia não está nessa revista? Porque ela não quis. Não quis? Não, na verdade, porque a Tânia, ela faz Playboy. Ela fez a Playboy e aí, sei lá, ela tá não vendo quis. Lá. É, não quis. E outra coisa, Bolina, que nojo, você fez xixi na foto? Não. É verdade. Não, eu tirei uma foto fazendo xixi, mas não foi. Ai, como você é porca. Não, ainda bem que não foi pra revista, né? Mas é bonito. Mas tem homem que tem fetiche com isso. Eu tenho uma pergunta pra Piu Piu, Emílio. Pois não, pode fazer. Você namora um jogador de futebol, perna de pau, tal e coisa. Se ele for transferido pro futebol russo, você vai com ele ou você larga o namoro? É, Que dúvida, hein, Piu Piu? Pra ganhar muito dinheiro, ele vai pro futebol russo. Eu iria. Você larga tudo ou você vai viajar com ele? Eu, assim, eu não vou saber te responder isso. Por quê, Bilbo? Não, eu nem penso nisso. Na verdade, eu tô conquistando minhas coisas aos poucos aqui. Graças a Deus, tô conseguindo. E eu não sei te dizer, assim, porque na verdade, se eu for pra lá, eu vou ter que depender dele. E eu acho isso uma coisa. Você pode fazer trabalho lá. Pode ir a babá lá. O quê lá? Ué, revista, modelo. Você já viu as russinhas? É difícil a concorrência ali. Posso falar uma coisa? Você já viu? Chamou ele baranga. Fala, a Liz é uma menina de família, uma menina de direito, conhece a mãe dela. E ela confia no taco dela, não tem nada atrás de homem. Que a psicóloga sabe. Eu sei, mas posso falar? Falou. Se ela é apaixonada pro cara. Por isso eu queria saber. Aí... Posso falar? Na vida, você tem que priorizar o amor. Oi, Emílio. Você tem que priorizar o amor, Emílio. Não, não tem que ficar priorizando carreira. Isso aqui é coisa de negotou. Oi, Emílio. Conte pra ela. Emílio. Então, na sua opinião, você acha que ela tem que ir? Eu, se eu estivesse apaixonado... Eu iria. Oi, Emílio. Por exemplo, se a minha mulher... Quer ir pra Suécia trabalhar. Vou embora. É isso aí, isso que eu ia falar. Eu vou atrás dela como um... Um cachorro. Emílio, conta a historinha pra ela. Do quê? Da suequinha que veio pro Brasil. Não, vou contar a história. Vou contar. Ok. Muito bem, mais perguntas? Eu tenho pergunta. Pois não, Cris. Eu queria saber o seguinte, se as meninas, na verdade, elas fazem sexo porque é que convidam, ou na verdade, se elas pudessem, fariam um playboy? Eu posso responder. A primeira vez que eu fiz a sexo, tinha surgido um convite pra fazer a playboy, só que cachê era muito inferior da sexy, então eu optei por fazer. Mas capa? Capa. Entendi. Recheio com cachê bom você faria, sem ser capa, playboy? Não. Só se for capa? Só se for capa. É, eu também não faria. E com cachê bom, decente pelo menos, né? Por quê? Pra oferecer um pouco? Muito pouco. Sério, Gabi? Sério? Você é uma mulher muito séria, Gabi. Muito sincera. Gabi é brava, cara. A playboy paga mais que a sexy. Gabi é brava. Gabi é brava. O carioca paga pau pra ela. A Gabi é brava. Não, eu acho carioca que agora ele é casado com filho. Sou um rapaz respeitador. Agora é o Rabin que fica. Rabin, o que você quer saber, Rabin? Ah, eu agora quero saber. Tá, vai lá, agora, vai lá. Não, primeiro eu quero dizer que você é animal, você sabe disso. Você quem? Nunca tinha visto mal. Você quem? Ah, lógico que eu tô falando da Gabi. Ah, tá, a gente sabia. Acabei de ler, desculpa, eu não sei o nome de vocês, a gente não trabalha muito junto, mas... Eu queria, inclusive, pegar o seu telefone pra fazer virar verdade isso que você falou. E eu vou mandar um xaveco pra você. Jesus! Seu telefone, já, você sempre me liga, já passaram o telefone. Não é, alguém passando o trote. Ah lá, ouviu que alguém da produção querendo me queimar, eu não passo isso. Mas não. Ela me falou que tu ia ter que depilar a barriga. Depilar o peito. Ela me falou. Não, e as costas também. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu me sinto com você assim que nem um pedágio. É só você passar que eu levanto minha cancela. Eu não falei que o chaveco é fraco, gente. Render, cara. Meu Deus do céu! Eu não escutei essa. É só você passar que eu levanto a minha cancela. Gatinha, você é um pedágio. É só você passar que levanta a catraca. A cancela do meu namorado é muito melhor. Ai, ai, ai. Muito melhor. É, mas você não pode falar assim, você não experimentou também, né, cara? Pior que essa é do micro-ondas, né? Você pipoca na temperatura, até tem chipula. Que isso, gente? Muito bem, muito bem. Você tem pergunta mesmo? Tenho. Eu queria saber qual que foi a prova mais difícil que vocês fizeram das paniquetes pra cada um. Atual, né? Bom, pra mim, o castigo pior, eu posso ser do castigo. Não, o pior foi que eu tive que chupar lá o dedão do gordo que ele colocou no que ele pregou no sovaco. Nós gostoso. Três, eu, a Piu Piu e a Gabi. O meu pior. Gente. O pior foi o do peixe que trituraram e fizeram suco a gente... de peixe. Suco de peixe. Foi horrível. Também passei mal de engordo. O meu foi a sola de sapato. Foi o pior de todos. Passei mal o dia inteiro. É isso. É isso. Muito bem. Perguntas. Duro. Perguntas. Eu tenho mais aqui, Emílio. Eu tenho pergunta. Olá, meninas, tudo bem? Oi. Queria saber como é que andam os namorados em relação à revista, ciúme, amigos esfregando a revista. Olha aqui! Tua mulher é gostosa, irmão. Você imagina o coitado no treino, filho. É, imagina. Então, e aí? Os caras tiram um sarro dele. Como é que rola essa parada? Ah, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Fazer o quê, né? Houve objeção? Ah. Ele falou, não, de novo não, gatinha, já posou. Não, não houve nenhuma. Nenhuma? Não. Você mostrou a revistinha pra ele? Mostrei. Ele gostou? Gostou. E não, você não ficou com o ciúme das outras? Não. Tranquilo? É. Nossa, onde ele quer chegar? Não tô entendendo. É, não tô entendendo. Entendi também. No Nefertiti. Eu não sei onde ele quer chegar. Gabiru, você viu a revista, Gabiru? Eu vi, muito... Que nota você dá? Nota 10. Nota 10. Qual delas você pegaria, Gabiru? A Gabi. Ai, que vergonha. Que medo, né? Que vergonha. Que decepção. Você acha a Gabi a mais... Eu adoro ele, eu não posso falar nada que eu adoro ele. Oh. Ai, Gabi. Olha o filme erótico dos Sete Anões. Pera aí, ô, Gabi. Ô, Gabiru, você acha que você tem cacife pra pegar uma mulher dessa? Eu vou ficar calado porque é melhor, porque se eu falar, a gente não vai aguentar. O quê? Lógico que sim. Você acha que você tem cacife? Eu tenho. Gabi, eu tem cacife. Você tem banco ou mulher dessa, ele Gabi? Tem cacife. Eu tenho. Você não tem carro, você não tem. Como é que você nem carro tem? Ah, pra agarrar a mulher tem que ter carro. Pra pegar uma mulher, não. Tem que ter carro. Com o seu jegue pra ver onde você chega. Isso, Manuel, você pegava de trator. Ah, não tem que ter carro, não, pra pegar a mulher. O Gabiru, de pouquinho em pouquinho. Ele pega hemorroida. Olha, posso falar, você. Ele faz filhos. Faz massagem. Vocês só pegam cara riquinho. Não. Eu não, então não vale. Isso pra mim não vale. Você anda de ônibus com os bofs. O Bola sabe, né? Vocês pegam o Penhalapa pra ir no cinema. Marmiteiro é gente boa. O cara é empresário, pô. É, o cara é empresário. Vende marmita. Tudo bem, ele vende marmita, mas. Ele é marmiteiro, sim. Ele é marmiteiro. É, fala aí, Bola. Ele que me falou. Eu não tenho nada contra. Falou. Ele me falou. Mas é em outro sentido, mas não dá pra falar aqui. É, não pode falar aqui. Muito bem. Segredinho. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, perguntas da internet aqui, tem do Roger Caipira, ele está falando da boca da Bolina. É linda. É linda. Um pouquinho de chupa-rol. Se você... Boca de caça. Eu tenho uma pergunta, minha. Eu tenho uma aqui. Pra Bolina. É que eu preciso ler bem essas perguntas. Eu tenho uma pra Bolina. Pois Bolina, não. Você é um pouco maior do que as meninas, assim, meio gigantesco. Xena uma coisa guerreira. Mais, Graciane, sabe? Aquela coisa... Popular. Machão. Por que que você não... Você já tentou ser magrinho e não conseguiu? Na minha primeira revista eu tava magra. Não, mas você nunca foi, tipo, a Lizzie? Sim, na minha primeira revista eu tinha 53 quilos. Mas você acha bonito ser assim? Eu acho lindo ser assim. As pernas bem grossas, a bunda bem dura. Eu acho que não é pra ficar assim. Eu acho bonito. Posso ver se você acha que você chama mais atenção assim ou magrinha? Eu me sinto melhor assim. Mas vocês não acham vocês... Desculpa entrar um pouco assim no assunto, porque eu fiquei intrigado. Vocês não entram numa paranoia com esse negócio de estética? Quantas plásticas vocês já fizeram, por exemplo? Eu já fiz várias. Quantas? Conta um pouquinho. Não, plástica. 70. Não, plástica não, fiz lipo. Perdeu a conta. Lipo é o quê, filha? Plástica, mas é armazém. Não vira uma obsessão, assim, Zurita. Do quê? A televisão obriga essas meninas a entrarem nisso? Você não acha? O quê? Cada hora quer fazer uma plástica. A busca pela perfeição, como a Amanda tá citando aqui ao meu lado. Eu acho que é uma loucura o que vocês fazem. Vocês vão aproveitar outras coisas da vida. O quê, por exemplo? Amizade, que nós temos. Amizade que nós temos. O Zurita. O Zurita, Robertinho Goldstein, entre outros. Vamos pra pergunta. Vocês já receberam alguma proposta indecente nesses eventos que você faz? Fazem. Desculpa. Fazem. Já recebeu uma proposta indecente? Vou te dar um helicóptero pra você. Eu nem tenho, uns idiotas. Ninguém quis me dar helicóptero. E uma Brasília. Por que fiquei sabendo? Isso daí é muito curioso. Foi na disco, né? Sabe, a boate disco. Disco! Na verdade, que os homens lá gostam de... Odeio, viu? Conta uma história pra gente. Vamos render o papo, gente. Vocês estão muito quietinhos. De novo. Como é que foi na disco? Conta, Bolina. Qual foi a proposta? Como aconteceu, Bolina? Não, eu não gosto daquele lugar muito, assim. Que eu acho que os caras lá são muito... Eles acham que tem dinheiro que pode tudo. Fala no microfone, bebê. Coloca a boquinha. Hã? O cara tem dinheiro... E eles acham que eles têm dinheiro que eles podem pode tudo. Pode mesmo. Quem tem dinheiro, pode. Comigo, não. Ah, bebê. Nem sempre, não acredito nisso. Mas se tiver um pandeiro pra tocar... Não. Ah, bebê. Se o quê? Ou tiver um pandeiro... Aí, não sei. Por quê? O que o cara falou? O que o cara fala? Não, não falou nada. Os caras vêm atrás da gente achando que tem dinheiro que pode. Mas como é que o cara canta? Ele te oferece o quê? O que ele fala? Ele faz uma cesta. Como é que é isso? Tipo, aí oferecendo bebida, fica atrás, quer ficar amigão. Fica oferecendo bebida. Oferecendo bebida. Parece que tem 10 anos. Fala, oferece bebida. Quem você falou aqui? Por isso que eu gosto das paniquetes. Por isso que eu gosto de vocês. Elas são autênticas. Por isso que eu gosto delas. Elas são autênticas. Exatamente. Eu tenho uma questão, Milhaça. E aí, oferece bebida e aí? Que claro que o que ela tá falando é verdade. Eles vão, oferecem camarote, bebida e acho que ganhou. É isso, é verdade. Vai levar embora. Aí você vai lá, vai levar embora. É fácil, assim. Bebida, camarote, fala, olha, tem camarote. Pode ser que as outras pessoas que eles estão aqui. É que outro jeito de comprar uma mulher assim. Deixa eu falar, bebê. Eu vou explicar pra vocês. Isso não é culpa dos homens. Você sabe que o homem, na natureza, nasceu para cortejar a mulher. E o homem, para ele ter a mulher, ele tem que mostrar algum símbolo de poder. Entendeu? Por quê? É como existe lá o passarinho. Tem alguns passarinhos que fazem a dança. Ele faz uma dança bonita. Faz um ninho maior que o outro. Você já viu a dança que passarinho faz? Ele faz uma puta dança bonita e levanta. O mais bonito leva. O mais bonito leva a fêmea. Ah, é? Tanto que o macho é mais bonito. Tem um passarinho que ele faz um ninho. O anu? Não, tem um. Eu não sei agora o nome do pássaro. Tem um pássaro. Se tiver o ninho mais bonito, leva. Ele faz um puta ninho maravilhoso. João de Barro, Emílio, não é? Não é João de Barro, não. Ele faz um ninho, mas é um ninho. Parece uma mansão, é. Se a mulher trair, ele vai lá. Não, não. Aí a fêmea. Não, aí a fêmea. Vai escolher o ninho mais bonito. Se ela não gostar, se ela achar ruim, ela destrói. Desmancha o ninho. Ai, então, isso aí é uma maneira. É uma maneira. Não é João de Barro. Porra, o que é então? Não é João de Barro. É o João de Barro. É um passarinho que não tem aqui. Aí é o seguinte. O homem, ele está querendo cortejá-la. Entendeu? Demonstrar o seu carinho. Não é por sacanagem que a gente dá uma bebidinha para as mulheres. É sim. Não é que a gente. Que a gente dá uma encoxada. Quando um homem, sem querer, dá uma encoxada na mulher, é pra demonstrar o carinho que ele sem tem querer, por ela. Sem querer uma encoxada. Mas vocês são bobas, vocês podem usufruir embora sem fazer nada. Vocês também não sabem da migué. Você acha que elas não fazem isso? É o que elas fazem. Você acha que não faz isso? Tem que virar gata permuta. Mais esperto, tem que ser mais esperto que ele. Eu tenho uma pergunta pra Bolina. Para qual pergunta você tem? É o seguinte, Bolina, por que de todas você é que mais vai além? Na outra foto você tá fumando, mostra o twin, agora faz xixi. Por que você vai mais além que todas? Acho que eu sou mais desinibida, talvez. Putz, entendi. Não, porque é uma desinibição louca. Mas eu não tenho vergonha de nada. Ela é do mais quê? Ousada, ela não tem vergonha mesmo. O quê? A Bolina? Ela é mais ousada. Ela é porca. Não é porca, não. É justamente por ela. Vou mandar uma foto porca pra eu te dar. Não, a Dani Bolina, é justamente por ela não ter, assim, malícia que ela é tão atirada. Por ela atirar. É a amiga psicóloga das paniquetes. Amigona tá falando, amigona. É verdade, gente. Nas matérias eu percebo isso. Você percebe o quê? Você nem percebe o microfone. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Rolou comparação? Putz, quem tem o peito mais bonito na hora das fotos? Ah, meu peito tá assim, o teu tá assim. É, tudo se ligou, né? Tudo igual, bola. Não sei, de repente, uma olhando da outra. Fala, o meu tá legal, o teu tá... Peito é tudo de silicone. Sim, é a mesma coisa. Mas tô dizendo, entre vocês, tô dizendo. Devia ser proibido na revista sair com peito de silicone. Então ninguém mais vai sair. Vamos voltar aos peitinhos da Amanda. Imagina, ninguém mais vai sair. Por quê? Hoje em dia é tudo igual. Hoje em dia é tudo igual. Não, mas peito é tudo igual, gente. Mesmo sem silicone é tudo igual. Não, tudo doutor Marujo. Não, gente, olha bem a revista. As três têm silicone e as três têm um peito bem diferente. É a mesma coisa, bebê. São duas bolinhas. É peito diferente. Ele acabou de falar que achava que meu peito era natural. Ele tá pagando pau pra você. O da Gabi eu também achava que era natural. O da Gabi, não é, porque ele é tonto, ele quer chavecar a menina. Não, eu senti. Muito bem, eu vou tocar uma música. Eu tenho aqui, Dani. Calma, deixa eu. Posso tocar música? Ai, não? Ai, não tem, ai, cara. Desculpa, isso já teria que ter feito. Totinha, tá ouvindo? É o seguinte, eu vou tocar uma música agora. Mande a sua pergunta aqui. Hoje as paniquetes, elas que estão na revista. Cadê o Júnior? Não subiu ainda. Daqui a pouquinho o Júnior aqui, vamos ver se tá vendendo a revista. Tá vendendo bancas. Ou não tá vendendo? Já tá nas bancas. Hoje nas bancas. Então vamos ver se tá vendendo ou se tá um fracasso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico na Jovem Pan. Brazil's number one hit music station show. Muito bem, queridos, é hora de falar com ele. Finito! Finito Denúncia Jeans. Vai falar da Denúncia Jeans agora, Finito. Fica bom, fica bom. Fica bom, tá. Fica obrigado, Emílio. Eu quero mandar um grande abraço pra toda aquela turma que nos recebeu muito bem lá em Santa Catarina, em Brusque. Como é que foi lá? Foi maravilhoso. E Maringá? Maringá hoje está uma loucura. É hoje? Ficou... É hoje, é hoje. Vai pra lá, então? É... Não, não, eu não. Eu não posso estar lá, mas o pessoal tá todo lá recebendo os lojistas da região inteira. Agora, às 14 horas, o Gustavo Leão estará presente lá, tirando foto, fazendo uma presença VIP lá com a moçada. Então, ó, quero aproveitar e convidar aí os lojistas da região toda aí do Paraná, aqueles que estão de outros estados no Paraná, vá até a loja da Denúncia aí no Mercosul. Está tendo um coquetel maravilhoso, coleção nova, Denúncia com mais de 700 metros quadrados de atacado pronta entrega, toda a equipe atendendo muito bem e está sendo um grande sucesso. Quero aproveitar, Emílio, parabenizar o Carlos, a Daniela, por mais essa grande conquista desta loja maravilhosa lá no Paraná, em Maringá, que para a gente é uma conquista muito grande, que isso vem somente a agregar ainda mais este valor de qualidade, esse valor de tendência, de moda, junto à Denúncia. Essa é um grande recado que eu queria mandar lá para o Paraná. E dizer que aqui em São Paulo, também no Atacado Pronta Entrega, lá na loja do Brás, já estamos com a coleção nova. Você que está por aí viajando, procurando o que há de melhor, em tendência de moda, com o melhor preço do mercado, é só passar na loja do Brás aí. É isso aí, o bem, Denúncia Jeans hoje. Tá parecendo um padre dando tá sermão. É bonito, só, né? Fala bonito, fala bonito. Fala bonito. Cada vez que a gente tá aqui aprendendo, né? Vai aprendendo a falar um pouquinho melhor também, junto com toda essa turma aí, legal. E parabéns, né? As Paniquettes aí, maravilhoso esse trabalho, sensacional. Você sabe, sem querer desmerecer as mulheres maravilhosas que temos no programa, mas a nossa Roberts está sendo muito requisitada aqui pelos ouvintes. Veja você. Carinha de princesa. Você que está sendo... Você tem silicone ou não? Fala no microfone. Não, não tem. Agora ela ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha. Ficou acanhada. Os ouvintes querem o seu Orkut. Tem Orkut. Ah, que pena. Você tem namorado, pelo menos? Eu sou casamento, eu sou casada, não dá. Ah, você é casada, bebê? Eu sou casada. Sério? Jura? Você é casada? Sou casada. Mas há muitos anos ou não? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Pois é. Tem filhotes ou não? Não, não. Quantos anos você tem? Desculpa. Seu marido é ciumento? É, ciumento. Ele faz o quê? Ele tem uma produtora de eventos. Chamado Stutz. Você pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda. Chama Stutz, cenografia e comunicação. Muito bem. Que chique. Muito bem, mas eu quero deixar registrado aqui isso. E os ouvintes estão completamente apaixonados por você. Muito obrigado. Tá bom? Simpática ela, né? Só um detalhezinho. Pronto. Agora estamos de volta com as Paniquettes, que estão na banca hoje com a revista Sexy a Piu Piu. A Dani Bolina e a Gabi. Três é demais. Emílio, eu queria convidar todos para nossa festa de lançamento dia 4, agora sábado, na Pachá, a partir das 10 horas. E agradecer as pessoas que estão realizando a festa, ao Thiaguinho, Marinho e a todos os donos da Pachá. Brigadão. Vai ter brigadeiro? Brigadeiro acho que não. Vai ter poncho. Não, também. Poncho. Mas vai ter um coquetel. Como é que é? Ponche. Ai, é uma delícia. Sangria. Com frutinhas. É, com mexerica. É, gostoso. Né? Eu adorava lembrar. Eu gosto de um ponche. Balada com ponche, teremos ponche. Balada com as Paniquettes, que ponche. Exatamente, vamos fazer um ponche lá. É gostoso. Não, você já tomou esse negócio? É vinho. Com frutas. Com frutas? Com frutas. Não, é vinho, é água. E frutas, é frutas. Não, ponche é o quê? É vinho. Champanhe, né? Champanhe, maçã, mexerica, morango. A gente tomou na matéria. A gente tomou uma vez na matéria. Muito bem. Então, eu queria saber o que vocês fariam se acontecesse a mesma coisa que aconteceu com a Samambaia nesses últimos dias. Do quê? Vazar as fotos. Fotos peladas. Né? Vocês vazassem, assim, na internet. Eu não me importaria se eu saísse tão linda quanto ela saiu. Posso falar? Eu vou contar a história das fotos. Conta, vovô. Tá, não vou contar, não. Conta, vovô! Você vê que do Evandro ninguém fala nada, né? Porque o Evandro, ele foi exposto mínima. Ao ridículo. O problema... A Samambaia saiu por cima. Por que eu fui exposto ao ridículo, colega? A Samambaia foi exposta ao ridículo. Lógico porque ela tá do lado de dois caras que não estão nem um pouco empolgados, assim. Por que ridículo? O homem tem obrigação? Você conhece só um, como é que você sabe o tamanho normal das pessoas? Só teve um homem... Então pronto. Gê, mas e aí? Foto que... Qual é a sua experiência com isso? Falou, não, na P, né? Você teve um cara só. Como é que você pode falar de tamanho? Mim, viu? Gente, é boa. Já que vocês estão falando em gê, eu queria saber das duas. Você tá, você tá namorando, Bolina? Eu não, tô solteira. As duas têm namorado. Se o namorado de vocês quisesse pousar pelado, na boa... Eu deixaria. Não, tranquilo. Eu deixaria, tranquilo. Você não deixaria? Não, eu não gostaria. Eu não. Por não quê? É que eu deixaria, eu não mando na vida dele, mas se sim, ele quiser mas sair... você não ia gostar nem um pouco. Lógico, acaba o namoro na hora. Por que, sua louca? Machista. Você pode fazer, ele não pode. Mas é diferente. Por quê? É machista, velho. Porque sim, gente. Porque... vermelha de ciúmes. Gente! Eu não gosto, eu não gosto. Quando eu comecei a namorar com ele, eu falei já que não gostava. Ele já queria? Se ele falasse que não gostasse, você ia fazer do mesmo jeito agora. Mesmo ele querendo terminar. Ah, mas é diferente. Ela manda na relação. Eu tô perguntando, você não vai fazer, se você fizer eu termino. Primeiro que ele não precisa, entendeu? Do dinheiro não, da gente. Sim, mas se ele quiser fazer por vaidade, quero mostrar meu bilau. Ah, mostra pra mim, vamos avisar. Olha! A Gabi de boa. Eu de boa, eu até queria que ele fizesse, ele que não quer. Sua louca. A Gabi quer casar própria. Mulherada ia ficar louca. E você, Bolinha? Eu não tenho namorado. Mas se você tivesse, você deixaria? Ah, eu deixaria. Página dupla. Quantas vezes tem mais silicone? Mais quantidade de silicone? Acho que é a Lizzie. Eu tenho 285. Eu tenho 280. E eu 255. Então é piu-piu. Muito bem. Até a perguntinha, até a perguntinha danadinha pra vocês. Lá vem o seu Jorge. É. E muito Photoshop ou não? Boa, boa. Sempre rola um pouquinho, mas muito pouco. O que tiraram de você assim de... Ah, uma tem uma frieira. Foto principalmente que eu tô... Uma frieira. Uma joaneta. Agachada, assim, aí mexer um pouco na barriga, porque, lógico. Porque fica a dobra. É, eu não tenho lipo, não tô lisinha, que nem você as meninas que tão lindas, não. Sério? Tô com uma barriguinha. Essa barriguinha faz parte. Mas isso que foi. Porque o negócio dessa, agora eu vou contar pra vocês. Mas eu espero que o Evandro não leve a mal. Não levo, patrão. Espero que você não leve nunca isso a mal. Isso sempre leva. Não, não vai levar a mal. Não vou, eu vou escutar. Não vai levar a mal. Vai, fala, vou. E você e a Samambaia, que estavam diretamente envolvidos nesse negócio. Essas fotos, quem colocou fomos nós mesmos. Não foi não, porque... Foi nós mesmos. Porque tava no site lá do... No... Então, nós colocamos no... Foi uma brincadeira que a gente fez com vocês. Espero que você entenda. Nós pegamos os frames. Pegadinha, e nós colocamos. Não, não é, porque foi, a gente tava vendo a matéria e tava rindo muito daquilo. E aí falou assim, pô, vamos pregar uma peça em todo mundo? Vamos. Aí nós pegamos os frames das fotos e disponibilizamos num site que é um site de... Banco de imagens. De zoeira. E um site de zoeira. E deixamos lá. Sem que ninguém soubesse. E a curiosidade humana cuidou do resto. E aí o mundo resolve. O mundo da internet, esse mundo canalha, resolve. Foi, mas foi uma brincadeira, não era o intuito de... Você não sabia que ia repercutir tanto. Não ia saber que ia dar essa repercussão. Então eu peço desculpa em nome da parte que entrou isso. Eu aceito, você sabe o que é bom pra mim. Não, foi brincadeira nossa. Não, ele quer ir ao show da Madonna agora, só por causa disso. Eu te dou mas a camarada. Mas não é, você sabia que... E eu não imaginava que também ia dar toda essa repercussão, toda essa coisa esse chata. Esse bafafá, né? E você ia ficar com essa fama de amendoim. Né? Mas sabe o que é bom? É esse nosso intuito. É bom que... Ah, mas pelo menos fez uma seleção natural pra mim agora. Agora eu sou só paquerado por quem interessa. É. Mas achei aí, gostoso. Eu posso... Você não tá bravo comigo? Não, eu não... Não, é difícil eu ficar com raiva. E a Samambaia? A Samambaia tá brava? Não, porque foi bom. Aumentou eventos dela. O quê? A Andréia tava recebendo 30 ligações de eventos por dia pra Samambaia. Pra ela foi ótimo. Pra mim caiu alguns. Sério, Ivan. Tadinho. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que não tem nada demais isso aí. Por que isso aí? Porque isso aí o cara que vai na internet, ele abre lá se ele quiser. Se ele não quiser, ele não abre. Não abre, é. Não, mas tá todo mundo recebendo por e-mail isso daí. Eu abri meu e-mail de pessoas que eu... Recebi então, de pessoas que eu nem conheço. Isso aí, de vocês. Isso aí tá uma loucura, né? Tá um passando pro outro. Um passando pro outro. O que você achou, Gabi? O que vocês acharam? O que você achou? Eu não sei o que falar. Gabi, é de casa. Mas normal, dele. Normal, gente. É normal? Ah, o do não, normal. Eu não reparei. Não olhei de quê? Emílio, eu não sei porque que o Bola fica me zoando. A gente tomou banho juntos aquele dia lá. Eu tirei tinta das tuas costas no dia que a gente fez a matéria das tinidas. Mas e era isso mesmo. A gente ficou pelado um em frente ao outro. Eu tô falando, e agora não vi nada. O carioca já tinha visto eu pelado, você tinha visto. Então. O Polvilho tinha visto. Todo tinha visto. Eu só reparei na foto, aquele dia não deu pra ver nada. Ah, tá. Eu fiquei em frente a você, tirando não deu pra ver, era muito pequenininho, é muito sabão. Eu tava tomando banho no banheiro do lado, eu escutava só, tipo assim, umas brincadeirinhas entre eles. A gente tava brincando de jogar água, sabonete, essas coisas. Todo mundo se viu pelado. Carioca, bola, o Evandro, Cris. Eu tomei banho de cueca, porque sabe como é que é, né? Vai dar mole pro cara, vai ficar lá manjando. É, o carioca foi de cueca. Evandro, você não vai ficar bravo. Não, patrão, juro por Deus que não. Então eu posso dormir sossegado agora. Claro. Fica melhor. É sério, ministro? É sério que você tá falando? É. É sério. Frame, sabe o que é frame? É o frame, é os frames. Igual a gente coloca aqui da matéria. Exatamente. Eu já tenho um monte de frame, falar, vamos pôr na internet só de sacanagem. Mas eu jamais esperava que as pessoas tenham essa curiosidade que as pessoas têm. As pessoas são bobas. Entendeu? Elas querem ver uma coisa que não é. É, mas tudo não é. Que é coisa Photoshop, não é. Né? De... Ô, meninas. Ô, meninas. É o seguinte, já aconteceu de lá no programa domingo, vocês ficam quase peladinhas lá e tal. Fico num desânimo. Não, não. Já aconteceu assim. Pera aí, é lógico. É, já aconteceu de alguém da plateia chegar e dar um tapinha sem querer, assim, porque os caras lá são meio folgados lá. Pra tirar foto aqui, tchuf, com a mão na busanfa. Ah, em mim não. Na busanfa não. Eles gostam de abraçar, guardar, mais que normal, mas na busanfa não. Abraça um pouco demais, sabe? É, sim. Eu tenho uma pergunta. Pois chega, não. Né? Eu queria saber o seguinte, alguma das três, as que namoram e tal, os namorados implicam com as provas, tipo, ah, pegam pesado, vocês aparecem pelada demais, é muita sacanagem o castigo, eles reclamam, ficam peso da vida ou não? Meu não, meu é super sossegado. Não reclamo de nada. Ah, o meu fica com dó de mim, né? Mas claro. Ele te dá presente? Nossa, e enche de presente. Ai, que bom. Ai, que tipo de presente ele te Floreta. Ai, cara, eu posso dar uma. Queria dar uma pimentada um pouco no papo aí com vocês, porque são perguntas que não chegam a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que entrar no íntimo dessas mulheres. Você é gay, como é que você vai entrar? Eu queria descobrir mais. Só um minuto, amendoim. Eu queria descobrir um pouquinho mais de vocês. Eu queria que vocês se soltassem agora. E eu queria que vocês abrissem o coração aqui pro pânico. Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de trazer essas meninas. E desculpa da minha opinião, eu acho que falta um pouco mais de vocês no programa. Como assim? Eu acho que elas não estão rendendo no programa Pânico. Que sério, senhor? De verdade. O que, de que verdade. Você tá falando? Porque vocês... Quando o nosso quadro estava no ar, estava rendendo muito, tá bom? Quando estava no ar. Estávamos, deixa eu te falar. Vocês não dançam, vocês não animam. Toda vez que corta pra elas, elas estão tristes. Você não acha, Zurita? Mentira. Não falta mais animação, descontração? A Kelly da sua matéria é melhor. Eu acho que as meninas... A Kelly, você tem roda a Kelly. Roda a Kelly lá. A Kelly é fantástica. Quem é essa? Silveira Bolt. Tem mulher. Como é que chama lá? Roda lá a Kelly nos quartos. Silveira Bolt. É o Silveira Bolt. Silveira Bolt. Você vê a diferença das meninas. Meninas animadas que estão a fim de render. Eu acho que falta vontade pra vocês. Ai, vamos trocar o que? Ele não tem o que falar, né? Do quê? Não, tô falando de vocês. Tô falando a verdade. Se isso dói. Não, eu vou defender. Doa, que doa. Doa, mas poucos minutos que as paniquetes aparecem. Elas estão dormindo, desanimadas. Elas dormem. A audiência sobe. Já o Silveira, não posso falar a mesma coisa. Ai, ai, ai. Eu quero saber alguma coisa. Assim, ele que tá falando isso aí, você respeita o nosso quadro, que é sucesso. Não, desculpa se eu fui indelicado. Tá no Google? Como é que chama lá no... Joga no YouTube, Silveira Bont. Aliás, vocês podem assistir, Silveira Bont. É um sucesso. Como é que chama no YouTube? Silveira Bolt. Joga no YouTube. É fantástico. Mas não, a maior audiência do Pânico foi a nossa. Eu não discordo, mas não falta mais espírito de vocês. Vocês não têm vontade de gravar um quadro? Eu tenho muita vontade de gravar um quadro. Fazer uma reportagem. Bastante. Mas a Gabi ia gravar aquele piloto lá da pegadinha. Eu? A pegadinha caiu. Muito bem. Olha, eu queria agradecer muito. Ah, não, patrão. Vocês aqui hoje. Que tarde autógrafo. Vai ter semana que vem. É o seguinte, vocês no sábado vai ter a festa delas na boate Pachá, fica na Vila Leopoldina. E você pode comprar a revista, já está em todas as bancas, saiu hoje, terça-feira, e vai estar em todas as bancas durante esse mês aqui, que são as paniquetes do Pânico na TV, a Dani, a Piu Piu e a Gabi. Olha, muito obrigado. Obrigada, tá muito bonita o ensaio, tá bem bacana. Obrigada. Aplaudam, gente, aplaudam, carioca, inferno. E daqui a pouquinho tem mais. Obrigado, valeu. Obrigada. Na programação do Jovem Pan, a melhor da semana. Jovem Pan 2. Calça, curu, curu, calça, calça, curu, calça, curu, curu, calça, curu, a bailar, a bailar, a bailar. Leve Zé no centro, na jeans, jeans, calca. Leve Zé no centro, na jeans, jeans, calca. Aroxi, barão, são vento e direita, aroxi, barão, são vento e direita. Leve Zé no centro, 14,90. Calça, calça. Carcaça, calça, calça, calça, calça, la compra toda turma, calça, calça, la compra toda turma, 14,90, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, calça, a bailar, a bailar, a bailar. Levi Zero Centro, na jeans, jeans, targa. Levi Zero Centro, na jeans, jeans, targa. Aroxi, balão, sambando, reita. Aroxi, balão, sambando, reita. Levi Zero Centro, 14,90. Muito bem, com esta belíssima questão. Bora, né, Gabiru? Bora. Simbora, hemorroida. E a Gabi, hein? O que, que tem a Gabi? Ela namora, pô. Ah, lá, namora sério, namora sério. Eu não sabia. Muita areia pra seu ano milho. Fiquei pagando milho. Muito bem. Ó, é o seguinte, o Comédia ao Vivo que o Rabin participa vai estar sexta-feira estreando aqui pra vocês no Teatro Renascença. Pra muito vocês de São chique, Paulo. Isso aí. É um teatro bacana. Gente, a partir chique, das, tá? Do dia 3, às 23h59, certo? Meia tá noite. O Gentili, o Rabin, a Calabresa Belezinha, o Luiz França e o Marcelo Adinê. Todos muito bons. E eu de convidado. Só bons. Todos muito talentosos. Estarei na primeira fileira, batendo muitas palmas pra vocês. E, boa. Vamos todos. Que bom, hein? Certo? Eu vou também. Muito bem. Vamos embora? Embora. Grande abraço. Simbora, a todos. Vamos embora. Você sabe que amanhã todo mundo vai adorar a convidada que vem. Quem é? Quem que é? Daiane dos Santos. Ah, eu adoro. É isso assim. Não é isso? Não temos mais tempo? Temos que entregar o programa. Pode dar o play. Ai, Emílio, não deixa isso. 20 anos de rádio pra isso, Emílio. Não, dá. Legal, né? O programa. A gente faz uma parceria, querido. Não é... Que parceria? Não tô menosprezando. Você é falido lá em Campinas, colega. Ninguém quem te pergunta. É falido é você. É, você fica lá no Taquaral bebendo o água. Seu passado em Uberaba é terrível. Querido, eu sou emergente. Desculpa, eu não quero discutir com você. Eu não sou falido, você. Eu sou emergente. Não é cabível pro programa e nem pros ouvintes ficar numa discussão inócula aqui. Inócua. É isso aí. Tá certo? Eu inócula. Acho, o que é isso, Fininho? Não, fica tudo inócula. No pessoal, não é? Eu acho que isso não. Tudo é, aí você fala, eu estava no spot, eu mas estava eu com o fulano. Mas eu coloco pro programa, não pra mim. Ah, eu também coloco pro programa. Não quero saber. Você, meu amigo Chachamovic, meu amigo não sei Strevisky, meu amigo Sanovici. Christian, desculpa, acho que não vale a pena. Vale sim. Se quiser, a gente discute depois do programa. Não falo com você. Não gosto de você, é pessoal. Ah, que pessoal. Coisa desagradável. Coisa que não leva a lugar nenhum. Ele está destacando mais que você no programa. Pode ser. Ele é o número um da rádio. Aqui é uma equipe, somos amigos e a gente vai até o seu amigo. É nessas horas que eu gosto de pessoas simples como o Gabiru. Você sabe qual é o problema, Silveirinha? A Aline, ela diz muito bem. A ela fala que ela gosta muito de você. Você gosta do seu irmão. Você é do seu irmão. Quem? Mas... ela gosta de mim, essa menina? É. A Massapê. Só que o que você faz é muito ruim. Louco! Ele é demais. Entendeu? Ela gosta dele, mas é ruim, os quadros não. Dele são muito ruins. Não é verdade. Pode ser que ele não tenha aceitação no popularesco. Vou te explicar depois com mais calma. Como é que é o negócio? O popular não entende esse humor, que é um humor britânico, é um humor que ele não permite que as pessoas... As pessoas gostam do quê? Hoje, em dia. Gostam do Kiko. Gostam do Kiko. Respeito o trabalho que eu fez. Respeito, mas tudo bem. Eu tô tentando algo mais clownesco, algo mais refinado. Clownesco. Não um humor rasteiro com conotação sexual. Eu acho que às vezes acontece isso no programa. Se como tiver é? Que me adequar, é tudo com conotação sexual. Piadas de duplo sentido não fazem parte do meu repertório. E seu irmão faz o que, o seu irmão? Eu? Faz uma tentativa. Não faço piada. Ele é do irmão. Eu não faço piada. Vamos entregar pra Banana. Tchau. Até amanhã, pessoal. Banana. Muito bem, amanhã estamos de volta aí, meio-dia aqui na Pan. Tchau, tchau. Terminou.